Ficheiro 16. 19. Naquele período senti-me forte. Na escola comportara-me de forma perfeita. Contei à professora Olivier os meus sucessos e ela elogiou-me. Encontrava-me com Gino, dávamos todos os dias um passeio até ao Bar Solara. Ele comprava-me um bolo, comíamo-lo a meias, voltávamos para trás. Às vezes até tinha a impressão de que Lila é que dependia de mim e não eu dela. Passara as fronteiras do bairro, frequentava a escola secundária, estava com rapazes que estudavam latim e grego e não como pedreiros, mecânicos, remendões, vendedores de fruta, charcuteiros e sapateiros, como ela. Quando me falava de Dido, ou do seu método para aprender vocabulário inglês, ou da terceira declinação, ou daquilo em que matutava nas conversas com Pasquale, apercebia-me cada vez mais de que o fazia com um certo acanhamento. Como se finalmente fosse ela que sentia necessidade de me demonstrar que era capaz de conversar comigo de igual para igual. Até mesmo uma tarde em que resolveu mostrar-me com alguma indecisão em que ponto estava o sapato secreto que andava a fazer com o Rino, já não senti que ela habitava uma terra maravilhosa de onde eu estava ausente. Pareceu-me antes que tanto ela como o irmão hesitavam em falar-me de coisas de tão pouco valor. Ou então era eu que começava a sentir-me superior a eles. Quando foram remexer numa arrecadação e apareceram com um embrulho, encorajei-os com fingimento. Mas o par de sapatos de homem que me mostraram pareceu-me realmente fora do comum. A medida era 43, o número de Rino e de Fernando, castanhos, exatamente como os recordava de um desenho de Lila, com um aspecto leve e robusto ao mesmo tempo. Não vira nada daquele género nos pés de ninguém. Enquanto me deixaram tocar-lhes e me apontavam as suas qualidades, fui-lhes elogiando o trabalho com entusiasmo. Apalpa aqui, dizia Rino, estimulado pelos meus elogios, e diz-me se a costura se sente. Não, respondia eu, não se sente. Depois tirava-me os sapatos da mão, dobrava-os, largava-os, mostrava-me a resistência que tinham. Eu aprovava, dizia, formidável, como fazia a professora Oliviero quando nos queria encorajar. Mas Lila não parecia satisfeita. Quanto mais qualidades o irmão apontava, mais defeitos ela me mostrava e dizia a Rino: Quanto tempo leva ao papá a descobrir estes erros? A certa altura disse séria: Experimentemos outra vez com água. O irmão mostrou-se contrariado, mas ela encheu uma bacia, meteu a mão num dos sapatos como se fosse um pé e fê-la andar um bocado dentro de água. Ela tem de brincar, disse-me Rino, como um irmão mais velho que se aborrece com as criancices da irmã mais pequena. Mas quando viu Lila tirar o sapato da água, fez uma expressão preocupada e perguntou: Então? Lila retirou a mão, esfregou os dedos e estendeu-lhe os sapatos. Apalpa! Rina enfiou uma mão e disse: Está seco. Está úmido. Só tu é que sentes a umidade. Apalpa, Lenu! Apalpei. Está um pouco úmido, disse. Lila fez uma careta de desagrado. Viste? Basta um minuto na água para ficar úmido, não pode ser. Temos de descolar e descozer tudo outra vez. Mas que porra, o que é um bocadinho de umidade? Rina enfureceu-se. E não só. Sofreu uma espécie de transformação diante dos meus olhos. Fez-lhe a cara vermelha, inchou em volta dos olhos e nas maçãs do rosto, não se conseguiu conter e explodiu numa série de impropérios e insultos dirigidos à irmã. Lamentou-se que assim nunca mais se acabava. Repreendeu Lila por tê-la encorajado primeiro e desencorajado depois. Gritou que não queria ficar para sempre naquele sítio asqueroso a ser escrava do pai e a ver os outros enriquecerem. Agarrou no pé de ferro, fingiu que lhe o atirava e se o tivesse feito a sério, matava. Eu fui-me embora. Por um lado, desorientada por aquela fúria de um jovem habitualmente gentil e por outro, orgulhosa por o meu parecer se ter revelado credível e decisivo. Nos dias que se seguiram, descobri que o acne estava a secar. Estás muito bem, é a satisfação que a escola te dá e é o amor, disse-me Lila. E achei-a um pouco triste. 20. Aproximava-se a festa da passagem do ano. E a Rino deu-lhe a mania de lançar mais fogo de artifício do que todos e, sobretudo, mais do que o Solara. Lila troçara do irmão, mas às vezes era bastante dura com ele. Disse-me que achava que o irmão, que a princípio duvidava da possibilidade de ganhar muito dinheiro com os sapatos, agora apostava demasiado nisso, Já se via como o proprietário da fábrica de calçaço Cerullo e não queria voltar a ser sapateiro remendão. Isto preocupava. Era uma faceta de Rino que ela não conhecia. Sempre lhe parecera apenas generosamente impetuoso, às vezes agressivo, mas não fanfarrão. Porém agora queria dar-se ares daquilo que não era. Sentia-se perto da riqueza. Um patrãozinho. Alguém que já podia dar ao bairro um primeiro sinal da sorte que o novo ano lhe traria, lançando fogo de artifício em quantidade, mais, muito mais do que os irmãos Solara, que aos seus olhos se haviam tornado um modelo de homem jovem a imitar e mesmo a superar. Pessoas que ele invejava e que via como inimigos a bater para conseguir representar o papel deles. Lila nunca disse, como acontecera com Carmela e as outras raparigas do pátio. Talvez eu lhe tenha metido na cabeça uma fantasia que ela não é capaz de controlar. Ela própria acreditava nessa fantasia, julgava-a realizável, e o irmão era uma pedra importante dessa realização. E queria-lhe bem, era 6 anos mais velho do que ela, não queria tratá-lo como um garoto que não sabia gerir os seus sonhos. Mas afirmou muitas vezes que faltava firmeza a Rino, que não sabia enfrentar as dificuldades com os pés bem assentes na terra, tinha tendência para se exceder. Como naquela competição com o Solara, por exemplo. Se calhar tem ciúmes de Marcelo, disse eu uma vez. Que dizes? Riu-se fazendo-se parva, mas ela própria me contara. Marcelo Solara passava e voltava a passar todos os dias em frente da sapataria, tanto a pé como no 1100. E Rino devia ter dado por isso, tanto que dissera muitas vezes à irmã: não te atrevas a dar confiança àquele pedaço de merda. Quem sabe? Como não podia partir a cara ao Solara por fazerem a corte à irmã, talvez lhes quisesse mostrar a sua força com o fogo de artifício. Se assim for, estás a ver como tenho razão? Razão em quê? Que ele se tornou um fanfarrão. Onde é que vai buscar o dinheiro para o fogo de artifício? Era verdade. A noite de fim de ano era uma noite de batalha no bairro e em toda a cidade de Nápoles. Luzes ofuscantes, explosões. O fumo denso da pólvora tornava tudo nebuloso. Entrava nas casas, fazia arder os olhos, provocava tosse. Mas o estralejar das bombinhas, o assobio dos foguetes, as canhonadas dos petardos contra as paredes, tudo isso tinha custos. E como era costume, quem tinha mais dinheiro é que disparava mais. Nós, os grecos, não tínhamos dinheiro. Em minha casa, o contributo para os fogos do fim do ano era pobre. Meu pai comprava uma caixa de 50 feet, outra de rocas e outra de mini-foguetes. À meia-noite punha na minha mão, por ser a mais velha, o ferrinho das estrelinhas ou de uma girândola, acendia-a e eu ficava imóvel, excitada e temerosa, a olhar para as faíscas, breves remoinhos de fogo a pouca distância dos meus dedos. Ele, entretanto, enfiava a haste dos foguetes numa garrafa de vidro, sobre o mármore da janela, acendia a mecha com a brasa do cigarro e, entusiasmado, fazia subir para o céu o sibilo luminoso. No final, atirava também a garrafa para a rua. Em casa de Lila, também soltava um pouco ou nenhum fogo, e Rino depressa se rebolou. Desde os 12 anos que tinha por hábito ir passar a meia-noite com pessoas mais audazes do que o pai, e tinham fama às suas tentativas de recuperar petardos que não tivessem explodido, indo à caça deles assim que terminava o caos dos festejos. Juntava-os todos na zona dos paus, deitava-lhes fogo, e divertia-se a ver as chamas altas e trac, trac, trac, a explosão final. Tinha ainda uma cicatriz escura na mão, uma mancha grande, de uma vez em que não se chegou para trás a tempo. Entre as muitas razões, claras e secretas, para aquele desafio no final do ano de 1959, há que admitir também que Rino talvez quisesse vingar-se da sua infância pobre. Por isso se atarefou a recolher dinheiro aqui e além para comprar fogo de artifício. Mas era sabido, ele também sabia, apesar da mania da grandeza que o atacara, que com o Solara ninguém podia concorrer. Como acontecia todos os anos, havia dias em que os dois irmãos andavam para cá e para lá no seu 1100, com o porta-bagagem cheio de explosivos, que na noite da passagem do ano matariam pássaros, assustariam cães, gatos e ratos e fariam tremer os prédios desde as caves até aos terraços que os cobriam. Rino observava-os da loja com rancor e, entretanto, negociava com Pasquale, com António e, sobretudo, com Enzo, que tinha mais um bocadinho de dinheiro, para juntar um arsenal que fizesse, pelo menos, boa figura. As coisas tiveram uma pequena e inesperada alteração quando Lila e eu fomos, a mandado das nossas mães, fazer as compras para a ceia à charcutaria de Stefano Caracci. A loja estava cheia de gente. A atender ao balcão, além de Stefano e Pinuccia, estava também Alfonso, que nos fez um sorriso embaraçado. Preparámo-nos para uma longa espera. Mas Stefano dirigiu-me, inequivocamente a mim, um gesto de saudação e disse qualquer coisa ao ouvido do irmão. O meu colega de escola veio até fora do balcão e perguntou-me se tínhamos a lista das coisas que íamos comprar. Demos-lhe e ele retirou-se. Daí a 5 minutos, as nossas compras estavam prontas. Metemos tudo nos sacos, pagámos o que era devido a Dona Maria e fomos-nos embora. Mas poucos passos tínhamos dado quando, não Alfonso, mas Stefano, o próprio Stefano, me chamou com a sua bonita voz de homem feito. Lenu! Alcançou-nos. Tinha uma expressão tranquila, um sorriso cordial. Só o desfiava um pouco a bata branca manchada de gordura. Falou com as duas em dialeto, mas a olhar para mim. Querem vir festejar o novo ano na minha casa? Alfonso gostaria muito. A mulher e os filhos de Dona Aquile, mesmo depois do assassinato do pai, faziam uma vida muito recatada. Igreja, charcutaria, casa, no máximo qualquer festarola a que não se podia dizer que não. Aquele convite era uma novidade. Respondi olhando para Lila. Já estamos comprometidas, vamos juntar-nos com o irmão dela e outros amigos. Digam também ao Rino e digam aos vossos pais, a casa é grande e para os foguetes vamos para o terraço. Lila interveio em tom decisivo. O Pasquale e a Carmen Peluso e a mãe também vêm festejar a nossa casa. Aquela frase deveria eliminar qualquer outro argumento. Alfredo Peluggio estava em Poggio Reale por ter matado Dona Aquile. E o filho de Dona Aquile não podia convidar os filhos de Alfredo para brindarem ao novo ano em sua casa. No entanto, Stefano olhou para ela como se até aquele momento a não a tivesse visto, com um olhar muito intenso, e retorquiu, no tom que se usa para as coisas óbvias. Está bem, venham todos. Bebemos espumante, dançamos. Ano novo, vida nova. Aquelas palavras sensibilizaram-me. Olhei para Lila, também ela estava desorientada. Murmurou. Temos de falar com o meu irmão. Depois dê-me a resposta. E o fogo de artifício? O que queres dizer? Nós trazemos o nosso e tu? Stefano sorriu. Que quantidade queres? Muitíssimo. O rapaz dirigiu-se de novo a mim. Venham todos para a minha casa e prometo-vos que quando romper o dia ainda estamos a lançar foguetes. 21. Durante todo o caminho não fizemos senão rir a bandeiras despregadas, dizendo coisas do género. Ele faz isto por ti. Não, por ti. Está apaixonado. E para te ter em casa convida até os comunistas e os assassinos do pai. O que estás tu a dizer? Ele nem sequer olhou para mim.